Muito obrigado a todos. Houve um momento em que eu julguei que esta nossa conversa ia passar dos assuntos da economia e do desenvolvimento para o aquecimento global, de tal forma se falou nos icebergs, mas parece-me que no final ficou aqui três excelentes relatos e retratos sobre qual é a situação atual e quais são algumas das perspectivas de futuro. Eu passava de imediato a palavra para a plateia. Nós aceitamos três perguntas de cada vez. Pedimos o favor de serem o mais económicos possíveis nos comentários e que as vossas perguntas sejam isso mesmo, perguntas dirigidas. As perguntas são dirigidas aos nossos oradores. Depois, no final, o Sr. Ministro fará uma espécie de síntese, um comentário global à nossa sessão e depois aí, se entender, poderá também comentar algumas das perguntas que foram, entretanto, lançadas à mesa. O primeiro ou a primeira corajosa ou corajoso, aquele senhor ali, por favor, a seguir o professor Valente Oliveira. O seu nome, por favor. Boas noites, Castro Correia, economista, aliás, foi examinado por esse jovem que está aí ao seu lado. Passou? Sim. É evidente, como foi dito, que o Sr. Ministro está aqui a defender uma posição, digamos assim, institucional um bocado rígida. Por isso, digamos, não tenho qualquer questão a pôr. E isto não é menos consideração. Relativamente àquilo que o professor Daniel Bessa disse, digamos, à perspectiva dele de que o emprego não é nem deve ser a preocupação primeira, se calhar a segunda, eu discordo e gostava que, digamos, pudesse refutar isso, porque se o emprego em si pode não ser a satisfação primeira ou não dever ser, é pela via emprego, pelo instrumento emprego, pela distribuição de rendimento que advém a possibilidade do consumo. Isto é, se fôssemos todos escravos a recebermos zero, os produtores não tinham onde colocar, não tinham quem lhes comprassem o produto. Isto pensando, digamos, a nível global, já que se pensarmos nisso, e permita uma lapalissada, digamos assim, que os clientes dos empregadores são sempre os seus empregados e as respectivas famílias. Sempre. Penso que não estou errado. Eu pedi só, por favor, colocasse a sua pergunta, que há muitas discussões. Que refutasse isso, portanto. Relativamente ao que foi dito pelo presidente da AIP, ou da AEP, uma pequena nota só. Acho que mais grave do que os custos de contexto, que são importantes, não é? É a fraca ou muito fraca organização da maioria das empresas portuguesas. Ou seja, gostava que comentasse, provavelmente aqui nesta sala, conseguiríamos, com alguma ajuda de, enfim, jornais, revistas da especialidade, que está a net, reunir aqui 2, 3, 4 mil empresas entre nós que sabemos estarem organizadas. Eu prefiro olhar para as outras 200 mil que não são, ou seja, temos 2,5% de empresas organizadas. Penso que um programa que visasse organizar as empresas, isto é, umas 20 ou 25 mil, para passarmos das tais 3 ou 4 mil para as entre 25 e 30 mil empresas organizadas. Eu só peço, por favor, que termine, porque há muitas inscrições, senão demora imenso tempo. Devia ser a primeira prioridade do país. Isto não é caro, já fiz contas, 1.300 milhões, à beira de outras coisas, não é nada. Devia ser a primeira prioridade do país e das associações. Muito bem, muito obrigado. Aqui o professor Valente Oliveira, aqui na segunda fila. Tem um microfone, senhor professor. Melhor que para ouvirem lá atrás. É para o professor Daniel Bessa. A imagem do iceberg é sugestiva. Eu não estou muito preocupado com o décimo que está imerso no que respeita a novos conhecimentos, porque essa parte é sempre muito atraente para as universidades e há sempre voluntários para pesquisar na ponta. A minha universidade, que é a Universidade de Porto, tem relações com mais de 500 universidades pelo mundo e, portanto, há sempre voluntários para ajudar o vento a seguir essa parte. Eu tenho muitas dúvidas que a parte, os 9 décimos, os submersos, sejam capazes de ser formados só por serviços pagos pelo fruto de impostos. E eu acho que eles têm também, nos setores tradicionais, de ser ajudados. Ora, acontece que as inovações para os setores tradicionais não são chiques para os investigadores. E aquilo que eu gostava de ouvir o Sr. Professor Daniel Bessa refletir era: onde é que nós vamos buscar os parceiros de promoção de inovação dos setores tradicionais, que durante muitos anos ainda vão ser a fonte do emprego que nós precisamos, estando eu de acordo naturalmente com o orador antecedente, que falou que o emprego é a forma mais digna de proceder à distribuição. Muito obrigado, professor. Mais uma inscrição? Eu julguei ter visto mais braços no ar. Bom, vamos avançar para já. Professor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o emprego é a forma mais digna de proceder à distribuição, mas não sou capaz de levar em economias abertas como são as nossas. Nós realmente não vendemos aos nossos trabalhadores, nós vendemos aos trabalhadores dos outros e vivemos com coisas que são feitas pelos trabalhadores dos outros. Porque vamos lá ver, se tudo o que nós consumimos, digamos assim, e as coisas que suportam o nosso nível de vida hoje, fossem feitas aqui dentro, nós viveríamos muito pior. E, portanto, digamos, este grau de abertura muda depois as coisas muito. A figura do iceberg, eu não vou dizer que a culpa é do seu ministro, coitado, o ministro já tem culpa de coisas que chegam, não é? Mas o engenheiro António, o meu iceberg, eu não percebo nada de icebergs, portanto, tem que ser mais esponjoso para não ficar, para ver se há mais que venha acima da água. É evidente que nenhuma economia sustenta, e não posso estar mais de acordo, com 10% de gente na parte transacionável. Portanto, nós temos que ter muito, muito mais gente na parte transacionável e temos que ter na parte transacionável não apenas as coisas mais sofisticadas. Mas há coisas que estão na parte transacionável da economia portuguesa que não são particularmente transacionáveis. Os serviços de back-office na área administrativa não são muito sofisticados. Há muitas outras. Eu estou de acordo que os setores. O engenheiro José António Barros colocou uma questão muito interessante, que é a da transição. Diz-me assim: eu até posso estar de acordo consigo no fim, mas agora nós temos aqui uma coisa que temos que resolver e que dura 20 anos e entre o topo, digamos assim, cujo sucesso está à vista e a parte que tem que ser assistida, nós temos que gerir aqui uma massa que precisa de sobreviver sem assistência. Precisamos de puxar por isso, mas eu acho que puxar por isso é empurrar isso o mais possível para cima, portanto, qualificar. É possível qualificar. E já agora, respondendo à pergunta que não me foi feita, é evidente que os temas, mas o engenheiro José António Barros dirá, os temas de melhorar o desempenho das empresas em matéria de organização e gestão, essa é uma das grandes áreas por onde passa a inovação. As pessoas pensam muitas vezes que a inovação só está naquelas coisas com uma grande intensidade tecnológica e não é necessariamente assim. Eu tenho pena de não podermos trazer aqui uma empresa que se tornou famosa a produzir queijo saloio. E queijo saloio é queijo saloio. Eu até nem sei bem o que é, não gosto. Mas acho que não será muito diferente do queijo saloio que se fez sempre. Agora, eles encontraram foi a maneira de o vender e de o distribuir. Já foi comprado? Por uma multinacional. Por uma multinacional, pois. E eles agora fazem outra coisa, não é? Outra coisa saloia. Ou cogumelos. Outra coisa saloia. Ou cogumelos. Há outra a fazer cogumelos. Fazem outra coisa saloia. Portanto, nós precisamos de criar aqui fatores que puxem para cima. Por exemplo, é muito importante as PMEs, por exemplo, a maioria das PMEs não exporta. Mas nós precisamos de criar exportadores que arrastem as PMEs. Outro dia alguém, a partir até da ICEP, por exemplo, encarregou-se de perguntar à FASEC quantas empresas exportam através da FASEC. São centenas. Portanto, quem está no mercado exterior e quem tem capacidade e competência para estar no mercado exterior é a FASEC. Mas a FASEC, quando vende, está a exportar o produto e o trabalho de centenas de empresas portuguesas. Nós precisamos desses centros que sejam capazes de arrastar os outros. Bom, eu respondi à sua pergunta lendo-lhe. Eu trazia uma coisa para ler, mas depois percebi que o formato disto era diferente e, portanto, não li nada. Falei de cor. Mas vou-lhe ler um parágrafo que trazia. As políticas de apoio às PME terão forçosamente de se orientar para os temas do futuro e são o aumento das suas capacidades de aquisição de conhecimento, de organização, de logística, inovação permanente de produtos e processos, internacionalização e alargamento de mercados, apoio ao financiamento e a diversificação das formas de financiamento das empresas. Portanto, como vê, logo à cabeça e a seguir à aquisição de conhecimento vem a organização. Agora, não é efetivamente, e aí não posso concordar consigo, o primeiro fator. O primeiro fator é a formação dos empresários, é a requalificação dos empresários. Porque o empresário que não tiver a formação necessária não reconhece sequer as necessidades da organização. Isto é fundamental. Portanto, o primeiro passo que nós temos que dar, mas isto aplica-se, é transversal a toda a sociedade. Nós temos que educar, passo a expressão, a sociedade inteira. E é particularmente sensível para a criação do emprego que isso seja feito com os empresários. Eu devo dizer-lhe que o ano passado a AEP lançou, com a Universidade Católica, exatamente, com a EGE, uma ideia que foi fazer um curso de alta direção para gestores não qualificados, para gestores não graduados, porque nós temos muitos mestrados e pós-graduações. Agora, quem não tem nenhum curso superior, muitas vezes nem o 12º ano tem, não acede a esses cursos, até porque, logo à partida, mesmo que pudesse aceder através de qualquer exame ad hoc, teria muitos receios e muita dificuldade em frequentar um curso desses. Não tivemos grande sucesso, exatamente porque, mais grave do que tudo, é que as pessoas nem sequer identificam as suas necessidades. Não, o estado da arte é tão mau que não se apercebem das suas limitações. Eu devia ser crucificado por estar a dizer isto, sendo um dirigente associativo. Mas esta é a verdade. Esta é a verdade. E é que fazer um grande esforço. E devo dizer-lhe, não é por estar aqui o Sr. Ministro, eu já tenho falado várias vezes, não é contra o Sr. Ministro, mas é contra políticas do Governo do Sr. Ministro. Agora, recentemente isto foi feito pelo Governo. Nós fomos assinar há 2 semanas a Lisboa um protocolo, exatamente criando 2 cursos de formação para empresários e, curiosamente, com uma característica notável, é que além de uma formação em sala de 75 horas, tem depois uma formação de coaching, portanto, com uma pessoa que acompanha de mais 50 horas. Isto é que é realmente notável. Passa-se da formação em sala para a formação na empresa com um treinador, com um advisor, com um coach, que vai acompanhar a pessoa durante mais 50 horas. E em 2 níveis de qualificação. Um para quem não tem nada, tem o ensino básico só, e outro para quem tem o 12º ano ou mais. Ora, eu acho que isto é notável. E isto é que tem que ser feito. Porque enquanto isto não for feito, infelizmente, e contra mim falo, As pessoas nem sequer identificam as necessidades ou as falhas da sua organização. E este é que é o problema mais grave. A questão do emprego não ser, e peço desculpa, ninguém me perguntou nada sobre isso, mas só relatar-vos um episódio pequeno. Há 11 anos, exatamente, o Sr. Professor Valente Oliveira convidou-me para uma conferência sobre um professor da Sociala Perspectiva da OCDE, que vinha fazer uma conferência ao Porto. Eu fui assistir a essa conferência, muito interessado, achei a conferência notável, e fiquei a saber que dentro de 20 anos, naquela altura, já lá vão 11, as coisas não mudaram assim tanto, afinal. Eu acho que às vezes a perspectiva é um pouco mais ambiciosa do que a realidade. Mas dentro de 20 anos, 50% da população não teria emprego. Mas não era grave, porque a sociedade ocidental produziria a riqueza suficiente para eles poderem viver sem emprego. O que iria disparar era o número de suicídios. Mais uma ronda de perguntas. Aqui. Muito obrigado. Eu chamo-me Sousa Mendes, sou professor, e peço desculpa e agradeço a oportunidade que me deu para fazer uma pergunta. Eu penso que, pelo menos, há uma nota que atravessou as brilhantes intervenções que aconteceram aqui nesta sala, que é uma nota de esperança. E eu que, antes de vir para aqui, estive a ouvir o Dr. Medina Carreira na televisão, estive prestes a suicidar-me. E portanto, de facto, confortou-me vir aqui e pronto. É bom saber que isto é útil. De qualquer forma, parece-me importante que nós tenhamos essa esperança, e tanto as intervenções do Sr. Ministro como do Dr. Daniel Bessa, como o Sr. Presidente da AIP, são absolutamente esclarecedoras nesse sentido. Agora, o que eu pergunto, eu sou um homem de história, portanto não percebo muito, não percebo nada de economia, né? Mas lembra-me de que há tempos, era eu na altura Presidente da Câmara, tipo lá 15 ou 20 anos, qualquer coisa desse tipo, estive na Suíça. Eu sei que é uma realidade diferente, um país diferente, mas em pequenas vilas completamente inviáveis, e Portugal está longe de ser uma geografia inviável, encontrava uma organização da sociedade e do trabalho completamente diversa, e encontrava uma coisa que para mim é brilhante, porque eu vejo que neste país há um enorme desemprego. Aqui na Zona Norte os números são aterradores, e há, por outro lado, muitos e muitos cidadãos que trabalham 10, 12, 14, 15 horas por dia, infelicíssimos, que não prestam apoio às suas famílias, que não cuidam das suas mulheres, que não cuidam de distrair, correr pela foz, etc. E, portanto, temos aqui um duplo drama. Quer dizer, por um lado, gente perfeitamente deprimida. Eu pedi era que cancelasse um pouco a sua intervenção. Pronto. Peço desculpa. O que eu pergunto é se há semelhança de vilas e cidades na Suíça, na Áustria e por aí fora, não era capaz de se organizar a sociedade de tal maneira que os homens e as mulheres trabalhassem, por exemplo, de manhã ou da parte de tarde, com um vencimento, porventura, bastante mais reduzido, mas de qualquer forma atraente, e que da parte de tarde pudessem cuidar dos seus jardins, das suas famílias. Isto é, o que eu queria era que o homem, isto para ser muito sóbrio e muito simples, o homem fosse feliz. E se era possível organizar a nossa sociedade no trabalho, nas empresas, etc., de forma que o homem, em última instância, fosse aquilo que todos nós desejamos, que fosse um homem feliz. Muito obrigado. Pode passar aqui à frente, por favor, Sr. Paulo Gomes. Muito obrigado. Eu também, por infelicidade minha, ouvi o Dr. Medina Carreira, e depois de tanto azoto e andido carbónico nas palavras que ele proferiu mais uma vez, foi muito agradável assistir a estas três intervenções E devo dizer que o Daniel Bessa hoje estava particularmente inspirado na medida em que trouxe aqui, através de uma linguagem paradoxal, mas porventura bastante provocatória e interessante, o toque relativamente à mudança que porventura tem que ser feita no país e na região. O caso do turismo de saúde é de facto um caso paradigmático e eu permitir-me a sugerir e colocar à reflexão de todos um tema muito relacionado com esse, que é o turismo sénior. Eu vivia há 20 anos atrás, durante 5 anos em França, e nessa altura já o tema da geriatria era um tema bastante visível e com serviços, nomeadamente ao domicílio, que hoje escasseiam e que prejudicam a qualidade de vida daqueles que estão na reforma e que não chega a ter reforma. É preciso já agora viver essa reforma com qualidade de vida e nós continuamos a sentir nas nossas famílias, na nossa envolvente, a escassez desses serviços. Portanto, aquilo que se relaciona, vou chamar agora, turismo sénior, também é um tema relacionado, onde há um mar de oportunidades, tendo em conta as reformas, precisamente, que hoje existem no Norte da Europa, e de reformados que encontrariam, nomeadamente, numa região como a nossa, com o clima que ela tem, condições muito mais agradáveis do que noutros sítios do país, nomeadamente o Algarve. Este era um tema que eu não queria deixar de referir. Só tem hipótese de colocar outro. Só mais uma questão que tem a ver com um comentário muito pertinente que o Sr. Ministro fez sobre o enfoque nos bens e serviços transacionáveis. Eu continuo sempre perplexo quando, ao longo destes anos, e com todos os diagnósticos que foram feitos na década anterior e na outra anterior, de verificar que 51% das nossas exportações estão explicadas por três países. Espanha, 26%, Alemanha, 13%, França, 12%. E logo a seguir, em quarto lugar, porque o governo português, em boa hora, soube aproveitar uma oportunidade, Angola, com 7,3%. Isto significa que há, na lógica de diversidade dos mercados, um trabalho muito intenso a fazer ao longo destes anos. Outro dia, eu li com muito agrado informação sobre o setor de calçado. Então, a informação dizia isto. Bem, o setor de calçado, em 2009, teve um decréscimo em termos de volume de exportações de 6,5%. No entanto, 134 países foram aqueles para onde conseguimos colocar calçado, nomeadamente novos países como a Bolívia, a Malásia e outros, que pela primeira vez foram conquistados pelo mercado português. Portanto, há aqui também, julgo eu, e queria colocar isto na vossa consideração, um esforço em termos de diversidade, sem prejuízo de considerar extremamente interessante a ideia da assistência e do serviço pós-venda, com vantagens extremamente competitivas, e já agora não resisto à tentação de dizer que, se quisermos sermos mais sagazes e com efeitos mais rápidos e preparando-nos para a retoma, poderíamos ter uma zona logística a servir em serviço de proximidade em Valença, tendo em conta aquilo que, após esta crise, vai acontecer, já aconteceu no passado, haver carência de mão de obra em Valença e, portanto, porventura, uma área logística dentro da lógica do Portugal Logístico em Valença pode criar emprego em áreas onde nós podemos competir com os salários de Espanha, país este que, infelizmente, vai estar muito mais sujeito ao efeito da crise financeira que avassalou o mundo. Muito obrigado. Mais uma inscrição? Aquele senhor ali atrás, por favor. Eu chamo-me Manuel de Oliveira Duarte e venho da Universidade de Aveiro e, portanto, senti-me hoje aqui muito vaidoso porque ouvi repetidas vezes menção à Universidade de Aveiro como uma daquelas de quem se esperava alguns milagres em relação a alguns dos problemas que aqui estão a ser debatidos. Eu gostava, primeiro que tudo, de responder a uma pergunta, se me dão licença, antes de fazer pergunta. Era uma pergunta do professor Valente Oliveira. O professor Valente Oliveira perguntou, então, e quem é que vai ajudar esses setores menos chiques que estão lá no fundo do iceberg a eventualmente virem um bocadinho cá mais para cima? Pronto, eu perdoei uma vaidade, mas a minha universidade, durante os últimos quase 15 anos, tem no terreno uma iniciativa que, quando começou, não era nada chique, que foi o tentar reabilitar o ensino técnico e profissional, fazendo parceria com as antigas escolas comerciais e industriais e fazendo, portanto, com que mais jovens aderissem a esse tipo de formações. E tentou fazê-lo de uma maneira, e aí depois eu chego então à pergunta que gostava de fazer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, Fê-lo de uma maneira que tentou criar o que nós chamamos de redes de concertação territorial e setorial. Portanto, pôs as empresas a falar com as escolas e connosco, que somos escolas também, pôs as autarquias ao lado a ajudar-nos e, dessa maneira, nós conseguimos, gradualmente, de forma lenta, não é? Demorou tempo, mas conseguimos reabilitar, ajudar a reabilitar algumas dessas escolas e fazer com que muitos alunos aderissem a esse tipo de formações. Naturalmente, nós, como instituição do ensino superior, tivemos que nos servir de um instrumento que estava ao nosso alcance, que eram os cursos de especialização tecnológica, mas esses induziram outros cursos de natureza profissional ou profissionalizante, que neste momento, com o apoio do programa Novas Oportunidades, adquiriram ainda uma dinâmica superior. Mas para isto dar resultado, Sr. Ministro, se eu podia falar para ser breve, era a pergunta fora da hora. Para isto dar resultado, nós temos que ter uma linha de rumo. Por exemplo, as escolas, os centros de formação, para formarem pessoas que vão para o mercado de trabalho dentro de 2-3 anos, têm que saber em que é que vão formar. Por exemplo, as empresas, isto é uma questão que eu também deixava ao Sr. Presidente da AEP, para implementarem programas de requalificação para os seus quadros, têm que perceber o que é que são as tendências de mutação dos seus setores, das tecnologias de que se servem. No passado, houve, com forma sistemática, algum trabalho de prospectiva desta natureza. Hoje em dia, esse trabalho não existe. Por exemplo, neste momento, algumas dos programas do Plano Operacional de Potencial Humano, do PLPH, estão a despejar dinheiro em formação sobre a qual não há uma ideia nem clara nem escura de quais são as necessidades e as oportunidades do mercado de trabalho. E, portanto, a questão que eu deixava era no sentido de saber se haveria possibilidade de nós, durante aquilo que resta do tempo de execução do CREN e do POPH, podermos contar com algum apoio para este trabalho de perspectiva em relação a necessidades e oportunidades que o mercado de trabalho tenha e que, portanto, se traduzam depois também em necessidades e oportunidades na área da formação. Gostava só, para finalizar, dizer que esta é uma preocupação que neste momento é partilhada com a Comissão, pela Comissão de Coordenação da Região Norte, que em boa hora lançou uma iniciativa, que foi a Agenda da Empregabilidade. Hoje falou-se aqui muito de emprego. Eu só lhe peço, por favor, tem mesmo que acabar a sua intervenção. Estamos atrasadíssimos. Muito bem, pronto. Portanto, esta iniciativa tem neste momento, dentro da Comissão de Coordenação da Região Norte, uma agenda própria e, portanto, haveria aqui condições para, no Norte, que hoje aqui se falou com particular incidência, de ter uma ação piloto nesta área da perspectiva, que eu acho que é fundamental para que as escolas saibam, os centros de formação saibam onde colocar as suas formações. Muito obrigado. Eu dava a palavra para os comentários, para estas perguntas e finais, ao Sr. Engenheiro. Eu estava por referir a intervenção aqui do Sr. Professor Paulo Gomes e dizer que, certamente, ter-se-á percebido que tocou em dois aspectos muito importantes, mas que foram referidos. Primeiro, nós temos, e disse o professor Daniel Bessa, nós temos apenas 8% das empresas portuguesas que exportam regularmente. É um número baixíssimo. Ou seja, em 350 mil, o número poderá ser mais 10%, menos 10%, empresas que existem em Portugal, apenas 20 e tal mil são exportadoras, exportam regularmente. Portanto, primeiro desafio, aumentar brutalmente o número de empresas que exportam. Isso pode ser feito de duas formas. Ou diretamente, mais difícil, ou a reboque de grandes empresas que funcionem como locomotiva e que incorporem os seus produtos nas exportações que fazem. Ou ainda, através da associação das empresas, da formação de clusters para a exportação, de agrupamentos para a exportação. Eu vou na segunda-feira, fui convidado pelo Comendador António Augusto Rocha, assistir ao lançamento de um cluster para o fornecimento da indústria hoteleira, onde 8 grandes empresas portuguesas se juntaram e cada uma com o seu produto conseguem chegar a uma cadeia hoteleira e dizer assim: faça o betão que eu equipe-lhe o resto do hotel. Ponho tudo. Ponho o quarto de banho, ponho os móveis, ponho as cortinas, ponho as alcativas, ponho tudo. Faça o betão que eu faço, eu equipe-lhe o resto do hotel. Isto é uma forma inteligente. Também fazem o todo, se for preciso, não é? É o mais fácil. Mas é uma forma de inteligente. Primeira questão. Segunda questão. Diversificação de mercados. Fundamental. Hoje, Sr. Professor, eu peço-lhe desculpa, mas se calhar tenho informação mais atualizada, Angola já está em terceiro lugar. Neste momento, Angola já está em terceiro lugar. E realmente, a diversificação de mercados é absolutamente fundamental. Tão fundamental que a AEP, que é uma associação, não é uma empresa, mas para ajudar as empresas portuguesas, resolveu passar a fazer feiras da Exponor fora de Portugal. E aonde? Para vos dar uma ideia. Aonde? Em Angola? Em Moscovo? Em Tunes? Esteve lá o meu vice-presidente anteontem a assinar o protocolo. Eu vou agora para Tigrão, para a Síria, para a Jordânia e para o Brasil. Portanto, estamos a fazer... Não há uma... Reparem, tirando Moscovo, não há uma feira na Europa, não há um centro de interesse nosso na Europa. Há Angola, há Moçambique, onde estive também há 15 dias, há Tunes, Moscovo, Síria, Jordânia, Teherão e o Brasil. Portanto, é fundamental a diversificação de mercados. E há imensos mercados onde nós temos vantagens brutais. Vantagens de língua, vantagens culturais, de reconhecimento e vantagens de diáspora. Há lá muito português que nos pode ajudar a entrar, que nos pode apoiar na nossa entrada. Portanto, em relação a esse aspecto. Em relação ao turismo sénior, ou até, digamos assim, combinando isso com a saúde, essa é a solução que eu tenho para o Aeroparque, não tenho outra. E é exatamente porque penso que na Zona Norte há condições excepcionais de agradabilidade, de clima, da própria simpatia da população, da dieta alimentar, há uma série de coisas que são extremamente agradáveis, o número de horas de sol por dia, é escusado dizê-lo, e que fazem com que aquelas pessoas que se reformam aos 50 ou 55 anos em países cinzentos, em que realmente conseguem ter, com sorte, 3 ou 4 horas por dia, não é verdade, são atraídas a vir para cá. Quanto à questão de ser felizes, enfim, eu penso que é aquilo que todos nós desejamos. Eu, por exemplo, sou feliz a trabalhar muito mais 4 horas por dia. Se eu só trabalhasse 4 horas por dia, sentia-me completamente miserável. Agora, há um problema que nós temos que pensar, é a nossa produtividade por hora de trabalho. Esse é que é o maior problema que nós temos neste momento. Nós ganhamos mal. Os portugueses ganham, em termos europeus, ganham mal. Em termos mundiais, ganham muito bem. Nós, às vezes, esquecemos um pouco disso. É que nós somos os mais pobres do clube dos ricos. Somos os mais pobres do clube dos ricos. Porque não há nenhuma nação na América do Sul que tenha o nível de vida que tem Portugal. Atenção. Portanto, isso é muito importante pensar. Agora, o que é facto é que nós, nos últimos anos, temos subido muito mais depressa os salários do que a produtividade. O que não aconteceu, por exemplo, na Alemanha. E isso será uma desvantagem enorme que nós teremos para enfrentar o futuro. Temos que inverter rapidamente essa tendência. É evidente, não vou dizer que vamos baixar salários, não. Temos é que fazer crescer, temos é que ter arte e engenho para fazer crescer muito rapidamente a produtividade de trabalho. Senão não vamos a lado nenhum. A ideia de o ser feliz, pronto, isso era bom. E a esquizofrenia, porque realmente nós dividimos-nos entre quem não tem trabalho e quem trabalha demais. Portanto, eu não sei se me sentiria tão feliz a trabalhar tantas horas como o engenheiro José António Barros. Eu ainda não percebi bem qual é a sua escala. Mas eu trabalho seguramente mais e gostava de trabalhar menos. E acho que a transição da vida ativa para as situações de reforma, que como está à vista, vai passar a fazer-se em idades mais avançadas, está à vista e é indispensável. Eu admito que isso tenha que ser acompanhado de algumas formas mais criativas na questão da gestão do tempo, da gestão do tempo de trabalho. Ir dizer a uma pessoa que tem que trabalhar até aos 65 ou aos 70 é muito violento, mas se for acompanhado de uma redução progressiva, talvez não seja tão violento. Portanto, eu acho que aí valia a pena, sobretudo, ver se há outras experiências e como é que as coisas se passam noutros países, para não inventar a partir do zero, mas aí acho que há grande espaço e é uma ideia que pessoalmente me seduz. Eu gostava de trabalhar menos e de entrar num tipo de vida em que pudesse fruir mais e trabalhar menos. Eu não posso estar mais de acordo com o professor Paulo Gomes na procura de novos mercados. Porque o calçado caiu 6,5%. Onde é que os perdeu? Em Espanha, provavelmente. E na Alemanha. E se não fosse os que está a vender em Bogotá e não sei onde, tinha caído muito mais. Portanto, eu acho que eu não posso estar mais de acordo, vejo muita gente na economia portuguesa virada para a procura de mercados novos, O engenheiro José António Barros foi claro no que se refere às prioridades. A ICEP faz isso todos os dias. E eu acho que nós temos que entrar em mercados novos. É um dos pontos mais fracos da economia portuguesa. É uma concentração excessiva num reduzido número de mercados, ainda por cima todos eles muito, muito maduros e muito ameaçados. Portanto, acho que há um longo caminho a percorrer e há muito, muito valor a conquistar aí. Em relação ao turismo sénior, eu acho que entre a velhice e a falta de saúde, mesmo que digam que não, eu acho que há grandes, grandes confluências, não é? Agora, eu lembro-me é de ver hotéis da Madeira, na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tem muitas coisas muito interessantes, sobretudo na área do turismo. Eu lembro-me de ver hotéis na Ilha da Madeira cheios em janeiro, com ingleses e alemães que aparentemente andavam ali como quem anda em casa, digamos, com os chinelos calçados, com um livro na mão, e movimentavam-se pelo hotel a ler o livro e ouvir o disco e depois iam passear um bocado. Estavam claramente num registro de segunda residência. E eu acho que Portugal tem condições fantásticas para isso. E provavelmente, em alguns casos, isso pode ser acompanhado de alguma intervenção na área de cuidado de saúde, porque esse tipo de pessoas, de uma forma ou de outra, também tende a ser consumidor de fisiatrias e essas outras coisas. Por último, uma das questões que eu hoje tenho menos resolvidas é da articulação entre o sistema de ensino e as empresas. O engenheiro José António Barros vai-me matar. Mas essa coisa de que as escolas têm que estar, digamos assim, digamos, completamente orientadas para satisfazer as necessidades das empresas, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. No ensino técnico e médio estou completamente de acordo. Mas eu acho que no ensino superior não tem que ser assim. E um dos grandes contributos da Universidade Portuguesa para o emprego dos portugueses passa e continuará a passar por formar bem portugueses que, não havendo emprego aqui, vão encontrá-lo no outro lado. E isso, portanto, eu acho que a Universidade Portuguesa, porque os segmentos mais avançados da Universidade Portuguesa queixam-se que produzem diplomados que a economia não emprega. Mas não são empregos aqui, são empregos no outro lado, e eu acho que isso não é razão para abandonarmos esse segmento. Eu acho que, como eu digo, no ensino médio a coisa é um bocadinho diferente. Ou no ensino intermédio, sobretudo no ensino técnico, mesmo mais avançado, não é tão fácil pensar num modelo de pura qualificação das pessoas desprendido das oportunidades de emprego. Mas no ensino superior, Eu acho que isso é possível e eu não sacrificaria essa via. E pronto, era isto. Muito bem, nós rematámos esta sessão com uma intervenção final do Sr. Ministro. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu não pretendia trazer para aqui nem sei que impacto é que isso terá no meu futuro próximo. Temas ligados aos movimentos marítimos ou à temperatura da congelação da água. Não era... Aliás, tenho até muitas dúvidas que esta analogia entre o iceberg e o sistema de emprego tenha sido inventada para mim. Provavelmente li em algum sítio, porque já me esqueci do momento. Agora, gostava de voltar a essa analogia para precisar algumas coisas que eu acho que vale a pena serem precisadas, serem identificadas de forma, na minha opinião, um pouco mais rigorosas, ou pelo menos mais segundo a minha opinião. Quando eu utilizei essa imagem, era um pouco no sentido que o professor Daniel Bessa também lhe deu, creio eu, que era todas as economias têm apenas uma parte exposta à concorrência internacional. Todas, não é a nossa, todas. É, no entanto, essa parte que explica grande parte do seu sucesso. Não é o resto. Aqui, o que é fundamental é que haja uma boa articulação entre as duas partes. Na minha opinião, a parte submersa, não sei qual é a percentagem, nem vale a pena estarmos aqui a estimar isso, não é apenas aquela que é suportada pelo financiamento público, chamemos assim. Há bens e serviços não transacionáveis que são garantidos pelo mercado e é desejável que o sejam cada vez mais, por forma que o Estado se possa concentrar naquelas áreas onde, de facto, o mercado não consegue resolver os problemas. E digo mais, eu acho que nós, e isto leva-nos à questão do emprego, se o emprego é ou não é um problema. Eu percebo, como economista, aquilo que o professor Daniel Bessa disse. E, no que respeita à tal parte de cima do iceberg, se nós temos preocupações de defender o emprego, arriscamos-nos a perder a parte de cima. Muitas vezes. Porque aí, uma forte exposição competitiva como hoje se vive no mundo, gostemos ou não gostemos, mas é assim que vivemos, e de outra forma, penso, viveríamos pior, aí é preciso é saber conseguir vender os produtos e os serviços. Agora, é para isso que existem os espaços de natureza, é para responder a essas dificuldades que existem os espaços de natureza política. Nós nos associamos em comunidades. E aí as comunidades já podem e devem ter uma preocupação diferente, que passa pela questão do emprego. Se nós olharmos para as sociedades, que eu acho pode ser uma distorção da minha doutrinária ou ideológica, ou o que quiserem, que eu acho mais avançadas e que melhor funcionam, as sociedades, nomeadamente a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia, é onde esta imagem do iceberg melhor funciona. Eles têm taxas de emprego as mais altas do mundo inteiro. As mais altas do mundo inteiro. Não há nenhum país do mundo onde tanta gente tenha trabalho como nos países nórdicos, em geral. Evidentemente já passaram pelas suas crises e por taxas de desemprego de 20%. Mas hoje é assim que acontece. Agora, na Dinamarca tem a produção de brinquedos mais famosa do mundo e de maior qualidade. Compete com qualquer país. Mas têm a maior percentagem de emprego no setor social. Também. Se calhar não teriam a segunda se não tivessem a primeira. Porque é essa que assegura a capacidade económica para que haja um setor social fortíssimo. Parte paga pelos impostos, dinamarqueses não são, não, isso seria mais na Suécia, enfim, parte pago pelas famílias. Porque é uma procura que é, os economistas têm uma expressão para isso, é uma procura que tem condições de ser paga. E é aí que eu acho que o emprego existe. Infelizmente, poderíamos ter também essa perspectiva à escala da União Europeia. Mas não creio que seja hoje possível que isso aconteça. Muitas das questões têm que ser tratadas ainda no velho espaço do Estado-nação. Porque a União Europeia tem fragilidades demais ainda, também é uma experiência recente, para dar essa dimensão completa de competitividade por um lado e emprego por outro, ou coesão social, chamem-lhe o que quiser. Eu julgo que é mesmo assim, que era assim que eu gostava de ver o meu país desenvolver-se. Eu julgo que é a altura de nós ultrapassarmos algumas velhas dicotomias que tínhamos, com quais vivemos excessivamente no passado. Eu tenho referido isso algumas vezes, que houve alturas em que nós achávamos que tínhamos de ter uma política para cada setor. Para o texto, para isto, para aquilo outro, e era assim que funcionava tudo. Não funcionou. Depois vieram ideias revolucionárias. Isto não interessa nada. Interessa é a competitividade de cada uma das empresas. Os fatores imateriais de competitividade, o ambiente, o contexto, tudo isso. Eu acho que se calhar uma e outra perspectiva estavam erradas, ou não estavam completamente certas. Porque as políticas setoriais que fizeram escolas durante muitos anos não produziram resultados. E as políticas de ruptura tecnológica, chegava-se a falar que Portugal podia passar da segunda para a quarta revolução industrial, para sem passar, queimando etapas. E houve políticas públicas, com muito boa intenção, nem sequer estou a criticar, que assentavam nessa ruptura tecnológica. Hoje vemos que não é bem assim, que as coisas são um bocadinho mais complexas. Mas que vale a pena termos opções. Nós temos floresta. Temos que utilizar bem a nossa floresta, que é um recurso de enorme valor. Temos uma vocação turística que eu julgo que é indiscutível ainda com dificuldades. Mas, vamos lá ver, nós nos últimos meia dúzia de anos criámos em Portugal, foram criados em Portugal 30 ou 40 hotéis de 4 e 5 estrelas, coisa que nunca aconteceu. Elevámos, o Sr. Daniel Bessa sabe bem do que eu estou a falar, elevámos a capacidade, a qualidade do nosso turismo. E é elevar a qualidade do que fazemos que nós podemos resolver os problemas. É, desculpem a expressão, nós não podemos, como já fizemos no passado, vencer a competição na tal parte de cima do iceberg, baixando os preços, concorrendo, esmagando os custos. Porque isso haverá sempre alguém que faz melhor que nós. Nós temos que ir à procura de outra coisa. Este copo tem aqui, não sei se é por acaso, suponho que não, mas tem aqui assim umas pontinhas, parece umas bolinhas de ar. Se eu bebesse a mesma água num copo completamente liso, a água era a mesma. Mas provavelmente eu daria mais, não sei, um euro por este copo, porque gostei das bolinhas. Os economistas chamam isto o excedente do consumidor. É para esse excedente que nós temos que trabalhar, para vender as coisas um bocadinho mais caras, com melhor qualidade. E, explorando os nossos setores, onde podemos ter mais dimensão, mas não... Eu acho que nós não somos uma economia... A vantagem de sermos uma economia pequena é que, por vezes, pequenos nichos de oportunidade têm um impacto muito positivo na nossa economia. Eu não vos vou fazer propaganda, porque... Não são apenas empresas portuguesas. Mas quando nós vemos uma empresa portuguesa, que isto era impensável há uns anos atrás, que eu estive na inauguração dessa fábrica, a ver chegar os troncos de madeira num sítio e no outro sítio sair uma folha de papel já embrulhada, uma resma da A4, que é líder no mercado europeu ou mundial, é esse o caminho da nossa economia. Acrescentar valor. Mas não é preciso ir para esta sofisticação. Há coisas mais simples e tradicionais onde a tecnologia tem um papel extremamente importante. É muito importante que tenhamos uma fábrica brasileira a produzir componentes de automóveis, como vai acontecer em Évora, neste caso. Mas também não é de desprezar que haja uma fábrica aí perdida no meio do país, ou encontrada, que faz uma coisa tão simples e tão complexa quanto isto. Exporta para vários países o produto industrial mais velho do mundo, pão. Exporta pão congelado para hotéis em toda a Europa. E como o pão não era suficiente, resolveram, porque eu não sou empreendedor, eu vi, não estou a inventar, resolveram que podiam fazer um bocadinho mais. E então o que é que fizeram? Estudaram a produção do pastel de nata e exportam milhões de pastéis de nata congelados para o mundo inteiro. Milhões. Isso é tecnologia, é tradição e é capacidade de empreender. Há muitas coisas que se passam, que estão a mudar, como dizia o professor Daniel Bessa. Não é suficiente, mas estão a mudar. Se nós formos a Londres e entrarmos com os novos passaportes eletrónicos ou com outros, passamos por um sistema de identificação que é produzido, o serviço e o equipamento, por uma empresa portuguesa que foi um spin-off de uma universidade, que não me recordo qual, criada há 10 anos. Foram eles que desenvolveram toda a tecnologia que identifica o passaporte, vem a pessoa, deixa-na passar ou não. Isso é vendido na Finlândia, campeões da alta tecnologia. Eu podia falar, obviamente, aqui muito perto, de uma pequena empresa que, em qualquer final dos Jogos Olímpicos de canoagem, metade das canoas são têm lá o nome do produtor português. Ou do peixe que aqui é apanhado e que é exportado de avião para os melhores restaurantes de Nova Iorque. É esta diversidade, é esta riqueza que tem que estar a par com o apostar. Eu estou muito de acordo com as questões, e já existe o turismo de saúde. Já há quem venha a Portugal pôr uns implantes dentários, porque é mais barato do que em Londres. E tem a mesma qualidade. Ou uma banda gástrica, ou essas coisas todas que a medicina está sempre a inventar. Já existem, já ouvi as pessoas falarem, porque é que vinham a Portugal fazer isto? Apenas estavam cá uma semana, numa boa hotelaria, e pagavam menos do que em Londres, que também, provavelmente, tem uma lista de espera maior que as nossas. Bom, julgo que esse é muito o caminho que nós temos que seguir, de ter qualidade em tudo o que fazemos. Também não ter muito medo daquela ideia que parece que agora há uma desindustrialização que vai acabar com isso. É um risco. Mas uma grande parte da desindustrialização não é desindustrialização. São as velhas empresas industriais que estão a fazer outsourcing, para usar este palavrão, de uma série de serviços que antes faziam lá dentro. Portanto, uma empresa tinha serviços de limpeza, serviços de contabilidade, serviços de marketing, sei lá o quê. Hoje, compra a maior parte desses serviços. A quem? O setor terciário já não é indústria. A produção nacional fica mais ou menos a mesma, mas organizou-se de forma diferente. E isso não é mau para nós, porque aí ganham-se competências para vender. Uma grande empresa de vinhos podia fazer o rótulo das suas garrafas, e fazem-nos muitas delas. Mas em França há empresas de marketing e design especializadas apenas em design de garrafas de vinho. Portanto, isso, quando nós tivermos essa capacidade, também iremos exportar o design. Se calhar já estamos a fazê-lo. Vou até provavelmente aqui a cometer uma injustiça. Só duas palavras finais muito breves. Eu estou muito de acordo. Ontem vim do Norte da África, ontem, em que existem imensas oportunidades que as empresas portuguesas estão a explorar. Quando nós dizemos que é preciso diversificar os mercados, não é nenhuma orientação política original. São as empresas que mostram o caminho. Que estão na Tunísia, que estão na Argélia, que estão em qualquer parte do mundo, estão no México a fazer autoestradas. São as empresas que estão a mostrar que de facto, hoje, em particular nesta situação de crise, é preciso diversificar os mercados. Mas o mercado europeu é o nosso mercado. Nós não vamos abandonar o mercado europeu. O mercado ibérico é a extensão natural do nosso mercado. Nós temos empresas portuguesas, infelizmente não tantas quantas poderíamos ter, que são líderes de segmentos de mercado em Espanha. Que vendem mais em Espanha que em Portugal. E estão sediadas em Portugal. E há muitas empresas conhecidas, algumas empresas conhecidas que o fazem. Obviamente que eu também estou de acordo, provavelmente o mercado ibérico, no sentido do mercado espanhol, vai sofrer durante uns anos uma retração que não estávamos habituados. Mas continua a ser a expansão natural da nossa atividade. Para muitas empresas é praticamente a mesma coisa vender em Espanha ou em Portugal, especialmente se os espanhóis não forem demasiado excessivos nas limitações que colocam a esse comércio. Mas sim, sem dúvida nenhuma que há um potencial, que a nossa posição geoestratégica e a nossa posição geopolítica são essas duas condições que fazem com que nós tenhamos capacidade que outros não têm, mesmo maiores economias do que as nossas, de percorrer esses mercados de uma forma vencedora, ganhadora. Mas atenção, eu não gostava é que nós víssemos isso como uma desvalorização da qualidade da nossa capacidade de produzir riqueza. Porque há muitos que podem pensar, vamos para esses mercados que são mais fáceis. Não são. São mais fáceis, mas coisas mais difíceis noutras. Nós temos que continuar o caminho que estamos a seguir, talvez mais lentamente do que todos desejávamos, seguramente. E talvez mais lentamente do que poderíamos fazer, que é o caminho de fazer a melhoria da qualidade do que vendemos. Finalmente, uma última palavra para a questão do, até que foi questionado, dos recursos humanos e da formação. Eu também estou muito de acordo com a ideia de que é das coisas mais difíceis de conciliar, por muito que os nossos amigos que estão aqui, as várias universidades, possam afirmar, e legitimamente o contrário, mas é das coisas mais difíceis de conciliar, é o que é a dinâmica da procura profissional e a oferta que as escolas fazem. E atenção, não insistamos, na minha opinião, não podemos insistir no erro trágico que cometemos de pulverizar as especializações, especialmente no ensino superior, degradando a qualidade daquilo que é essencial, que é uma formação de banda larga ao nível do ensino superior. Não faz sentido termos, como chegámos a ter, não sei quantas são agora, centenas de cursos diferentes de engenharia. Engenharia disto, daquilo e daquele outro. Eu perguntei a alguns empresários, quando querem um engenheiro, vai buscá-lo aonde? A resposta era óbvia. Nunca era essas especializações muito sofisticadas. Eram as boas escolas de engenharia. Quando quer buscar um gestor, vai buscá-lo aonde? Vai buscar à escola de formação de gestores do setor Y. Como existe? Não. As melhores empresas vão onde? Vão buscá-lo? Católica ou Iscré? Já agora que falou a escola onde eu dei aulas. Esse erro foi um erro que pagámos caro. E que julgo que deveríamos não insistir nele. Outra coisa diferente é a componente profissional, os estudos de nível secundário profissionalizantes que cada vez mais devem ser uma oferta estruturante do nosso sistema de ensino. Aí sim, eu acho que o papel das empresas na participação no ensino, na organização da formação, é um papel extremamente importante. E há um desafio que, em permanência, é dirigido ao setor empresarial. O setor empresarial, as associações empresariais, já hoje, têm um peso decisivo nas políticas públicas de formação e qualificação. Há inúmeros centros que estão participados, são financiados pelo Estado e geridos pelas associações empresariais. Há cursos de formação para empresários, há pelo menos 20 anos, organizados e geridos pelas associações empresariais. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que, felizmente, está partilhada. Talvez não tenhamos feito completamente a avaliação ainda da eficácia dessa parceria, mas eu acho que ela é absolutamente fundamental. Sem termos a ambição, como dizia aqui o engenheiro há pouco, a perspectiva é um negócio muito arriscado. E tentar adivinhar o futuro, eu gosto muito de ficção científica, entretenho-me aí. Agora, nestas coisas da economia, nós sabemos que as coisas todas mudam. 7 em 7 anos, ou 10 em 10 anos, seja quando for. E o essencial da nossa formação deve ser habilitar-nos a lidar com essa mudança. Habilitar-nos a todos os níveis a lidar com essa mudança. Isso é a maior competência profissional que se pode oferecer hoje a um jovem ou alguém que está a formar-se ao longo da vida. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a todos. Nós vamos de férias. Regressamos no dia 7 com uma conferência que também promete. Esperamos tê-los cá de novo. Até lá. Muito obrigado.